CBN Entrevista. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um CBN Entrevista nesse sábado, dia 14 de fevereiro. Meu convidado nesta manhã, Dr. Paulo Henrique da Silva. Dr. Paulo Henrique, que é veterinário lá da clínica Pet Brasil. Dr. Paulo, que atua na área já há 23 anos. Bom dia, Dr. Paulo. Muito bom dia. Me agradeço a sua participação, por aceitar o nosso convite. A gente conversava aqui rapidamente antes da entrevista. Ele já me perguntou o porquê do senhor escolher essa área de atuação, área de veterinária, né? Já perguntou assim, eu quero ser médico e tal. Mas aí chega um certo momento, mas eu quero seguir por essa linha, quero cuidar dos animais, né? Por que disso, doutor? Bom, eu desde muito cedo, a minha família veio de origem do campo. E meu pai trabalhava, então eu sou de origem paulista. E na década de 70, os paulistas, assim como os gaúchos, foram para o Mato Grosso, desbravar o oeste brasileiro, né? E nessa época, então, minha família foi, nós saímos do interior de São Paulo, e meu pai comprou uma propriedade no interior de Mato Grosso do Sul, perto de Campo Grande, e fomos nós com a família para lá. E eu ainda criança, então a minha infância foi dentro de uma fazenda, né? Em cima de um trator, em cima de um cavalo, trabalhando sempre, né? Trabalhando muito. Então, naquela época, a medicina veterinária, eu não tinha referência, até porque não conhecia ninguém formado em medicina veterinária. Nessa época, só existia um curso de medicina veterinária em todo o Centro-Oeste. Na verdade, dois, um em Campo Grande, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e outro em Goiânia. E até então, não existiam cursos de medicina veterinária nas universidades particulares. Depois de alguns anos que apareceu no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, o primeiro curso de medicina veterinária em universidade particular. Então, a minha formação foi em cima, assim, a minha vida era muito ligada a animais, mas eu sempre pensei. E na época, meu pai, nós recebíamos os técnicos, lá era uma empresa do Estado que dava assistência técnica aos produtores rurais. E nesses profissionais que davam assistência técnica, existia um médico veterinário que sempre ia na propriedade orientar meu pai sobre as formas de cuidar dos animais e tal. E meu pai sempre foi um homem muito atento a essas coisas de tecnologia e tal, e ele gostava muito. Então eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu já gosto de animais, vou ser médico veterinário. Mas na toda essa minha criação, eu sempre pensei que eu ia trabalhar com grandes animais. Eu ia chegar justamente nesse ponto, né? Começou com animais grandes e no fim aí acabou mudando o foco, né? É verdade. Eu atualmente dou aula na universidade, aqui no curso de medicina veterinária, e eu conto muito essa história, porque às vezes nós criamos aqueles preconceitos em determinadas profissões, e eu vou trabalhar com isso. E você passa o tempo todo da graduação só pensando numa área daquela profissão e com preconceitos, ou seja, sem conhecer outras áreas. Então, nessa época, eu entrei no curso de medicina veterinária na Universidade Federal, em Campo Grande, e ia trabalhar com gado de leite. A minha intenção era trabalhar com gado de leite. Fiz estágios, né, na Embrapa, em Minas Gerais, e participava de torneios leiteiros e exposições de gado de leite. Então, até o terceiro ano de faculdade, a minha dedicação era em cima de gado de leite. Então, estudava muito de gado de leite. E na época eu tive uma oportunidade, um conhecido me chamou. Meu pai sofreu um acidente de carro em Campo Grande, a família resolveu voltar para o interior de São Paulo e eu fiquei órfão em Campo Grande. E precisava me virar. E eu tive um convite para morar numa clínica veterinária que trabalhava com pequenos animais. Então a ideia é que eu ficaria à noite nessa clínica, eu estudava de dia, claro, na universidade, e à noite eu iria ficar atendendo o telefone para o veterinário, né? Era um esquema, uma espécie de troca. Assim, de troca, exatamente. Você fica aqui, cuida da clínica para mim, em troca você tem aí pouso. Não pago aluguel, não pago água, luz, e você atende os telefones que vierem à noite para mim. Então foi com essa intenção que eu fui para lá. E esse médico veterinário, ele tem clínica até hoje, o Roque, lá em Campo Grande. E ele falou, Paulo, olha, é isso aí, você fica aí, atende, se chegar algum atendimento à noite, você liga para mim, eu venho aqui, atendo, tiver que dar alguma medicação, você medica para mim, e boa, né? Mas, para mim foi um choque, porque até então, cachorro era coisa de madame. Vamos falar, o senhor tinha preconceito, vamos exatamente falar a verdade. Exato. Cuidar de gato, cachorro, sim, passarinho. Sim, era um preconceito mesmo. A gente, naquela época, isso foi em 1985, né? Então, a clínica de pequenos animais era uma coisa muito nova, ainda mais em Mato Grosso. A visão era outra, era né, outra, doutor? Né? Era outra. Lá a gente tinha a minha formação, todo o curso, ele era direcionado à produção animal. animal, né? Então, grandes animais, bovinos, principalmente em Mato Grosso do Sul. Então, para mim foi um choque, uma vez que eu comecei a ver que na medicina de pequenos animais eu exerceria medicina veterinária. Então, se uma vaca levasse um coice e quebrasse a perna, eu nunca ia fazer uma cirurgia e pôr um pino no fêmur de uma vaca. Nunca. O que aconteceria, já ia sacrificado na vida. Ia ser sacrificado, corte, né? Pronto, né? A produção animal, ela está ligada ao valor econômico. Quanto que custa pôr um pino, uma platina... Aquela relação custo-benefício, exato, né? Exato. E na medicina de pequenos animais, é um valor de estimação, né? É o estimativo. E isso faz com que as pessoas... autorizem. Então, você tem uma fratura no fêmur de um cão, você vai lá, você coloca um pino, você coloca um fixador externo, você tem muitas técnicas, tais quais no humano. E aí eu comecei a perceber o tanto que era legal fazer aquilo, né? Prazeroso. Até o relacionamento, doutor, tanto com os animais de grande porte, cavalo, né, o gado, como você falou, em relação aos animais pet, né, os de estimação, é diferente, né? Porque ali, eu imagino, assim, muito leiga que isso é o nosso assunto, mas que a relação entre médico e paciente é bem mais próximo do que seria com os outros animais, né? É verdade, são coisas diferentes, né? Na verdade, eu acho assim que é prazeroso você lidar com grandes animais, né? Você tem aquela questão da produção animal, você está ali, aquela liberdade que você tem muito maior, enquanto que a clínica de pequenos animais, você tem que dar respostas muito mais rápidas, né? Em medicina de grandes animais, na medicina veterinária de grandes animais, a gente trabalha com a zootecnia. Então, você tem que ter um trabalho de ano, às vezes mais de ano, no manejo do gado, na alimentação, na nutrição, na reprodução, tanto em bovinos como em outras espécies de produção animal, e que isso tarda muito. Mas na medicina de pequenos animais, o animal está com diarreia de manhã, o proprietário à tarde já está querendo saber se ele vai embora, se ele vai ficar bom, se não vai. Então ela demanda muito mais, é muito mais intensa. E isso para mim foi um choque na época, porque eu comecei a ver o tanto que eu estava burro, no sentido de ignorância mesmo, né? E aí eu comecei a me apaixonar pela área de medicina de pequenos animais. E desde então, desde essa época, nunca mais mexi com gado, nunca mais trabalhei. Genética, essas coisas, nem pensava, vou cuidar não, de cachorro e não, gato. Não, porque foi uma paixão realmente. E eu, desde então, faz 23 anos que eu trabalho com clínica de pequenos animais. E eu trabalho exclusivamente com cães e gatos. A área da veterinária, nessa é uma área que quer ser vários nichos, né, de mercado dentro da medicina veterinária, evoluiu bastante e, como eu falei, vários leques se abriram dentro da veterinária. Então, hoje, assim como faz a consulta, vamos dizer, eletiva, né, não sei se é esse termo que usa também na generalista, tem coisas mais complexas, como as grandes cirurgias, como o senhor falou, às vezes para salvar a vida do cachorro, se faz uma cirurgia mais complexa ali. Hoje tem área de psicologia com pequenos animais também, então evoluiu bastante nesses últimos anos, né? Eu acho, ao longo do tempo, eu acho que essa área de pequenos animais, ela evoluiu por um motivo bastante importante. As pessoas estão ficando mais distantes umas das outras. Há alguns anos, quem tem um pouco mais de idade, lembra que você saía na rua, você cumprimentava o vizinho, né? As cidades eram menores, os problemas eram menores, o isolamento das pessoas eram menores. Então, as pessoas se interagiam mais, você conversava com as pessoas, com o vizinho, você tinha conversa. Então, essa sensação de solidão era muito menor. Hoje, a gente é cobrado muito por resultados, por tudo, por crescimento econômico, né? As pessoas de sucesso devem ter dinheiro, né? Não comungo com essa ideia, eu acho que, né, as pessoas de sucesso devem ser felizes, mas infelizmente o mundo atual faz com que as pessoas se distanciem. Então você sai de manhã, você não conhece o vizinho do apartamento, você nunca vê ele, e isso gera uma sensação de insegurança e também de solidão. E o cachorro, o pequeno animal, o animal de estimação, ele vem exatamente ocupar esse espaço. Então, o que a gente vê hoje, essa preocupação das pessoas com os animais, tudo, no fundo, é uma preocupação da carência afetiva do ser humano. Então, a medicina veterinária, ela evoluiu na medida em que isso se tornou importante. As pessoas chegam até nós e, às vezes, com problemas, falam, puxa, mas você não tem uma tecnologia? Sim, a tecnologia existe na medida em que o mercado se dispuser a pagar. Então, isso tem evoluído muito rápido. A medicina veterinária tem evoluído muito rápido. A gente praticamente tem as tecnologias quase como na medicina humana. Talvez a gente não trabalhe ainda nas questões de cirurgias cardíacas, porque a sobrevida dos animais é muito mais curta que as do humano, mas em relação aos procedimentos cirúrgicos, de ortopedias, em todas as linhas da medicina veterinária, elas realmente estão bem evoluídas. Doutora, vou fazer um rápido intervalo aqui, doutora, mas eu vou lhe deixar uma pergunta já para o próximo bloco, justamente essa relação ali, homem-animal, como isso, como o senhor acabou de falar, que isso evoluiu também. Quero abordar outras questões também sobre os cuidados com os animais, sobre a questão da castração também, da pública, né, dos cachorros de rua, animais de rua. Mas é daqui a pouquinho, e vou fazer agora um rápido intervalo, na sequência tem o repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta. CBN Entrevista. Bem, estamos de volta então com esse segundo bloco, CBN Entrevista deste sábado. Estou conversando aqui, meu convidado nesta semana, o Dr. Paulo Henrique da Silva, ele que é lá proprietário da clínica Pet Brasil, especializada em cães e gatos. É a única aqui, né, doutor? E Fosca, me falando, é a única que é exclusivamente para cães e gatos, né? É, a maioria dos veterinários trabalham com várias espécies, né? Eu trabalho exclusivamente com cães e gatos. Isso permite ao senhor se especializar, se inteirar mais sobre esse assunto, né? Como não abre muito ali possibilidade para outros animais, só cães e gatos, então tem assim um amplo conhecimento já, um know-how assim sem tamanho, né? Os conhecimentos, eles têm evoluído muito rápido. A medicina veterinária hoje ela está como na medicina humana, em que você tem as especialidades. Então é difícil um médico generalista, ele entender, né, assim como um clínico generalista, entender de todas as espécies animais. Então acaba que uma forma de você melhorar o trabalho que você oferece é você selecionar uma área e realmente se aprofundar naquela. Isso é o que acontece na medicina humana e é o que vem evoluindo para a medicina veterinária. Então, tanto na medicina veterinária que já existem, né, o oftalmologista veterinário, então nos grandes centros isso já é o ortopedista, o anestesista veterinário. É justamente então, isso que nós falávamos, né, no bloco anterior, justamente sobre esse leque que se abriu dentro da veterinária para vários especializados, como antigamente usava-se só para fazer eutanásia num bichinho que estivesse muito doente, né, ou no máximo ali fazer uma imobilização de uma perna, né, de uma patinha. Hoje não, hoje tem essa especialização, nós falamos em psicologia, em oftalmologia, né, em várias áreas para proporcionar um bem-estar para o animal, né? É verdade, isso tem evoluído muito e o que tem levado isso é a própria demanda do mercado. Então, quanto mais os animais ficam próximos às pessoas, mais as pessoas querem encontrar saídas para os problemas que seus animais têm. Então, aquela saída simplista, né? Olha, não tenho o que fazer, vamos fazer eutanásia. Isso já não conforta mais as pessoas. Existe possibilidade, se tem tecnologia, eu quero essa tecnologia. E isso é uma aguinha que bate no popô dos veterinários, fazem eles trabalharem mais. É verdade. Agora, o senhor falava dessa relação do homem animal, né? Vou generalizar que falando homem, o animal de estimação, que evoluiu justamente para essa, como o mundo evoluiu, as pessoas se afastaram mais uma das outras, a ligação entre o homem e o seu animal de estimação, ou seja, vamos falar aqui de gato e cachorro, evoluiu muito. Hoje tem pessoas que se dão muito bem ali com seus bichinhos de estimação, moram só ele e um cachorro, né? Ou ela e um gato, alguma coisa assim, e a pessoa se dá muito bem com isso, né? A pessoa se completa com esse bicho, cria um relacionamento, né? Eu particularmente tenho uma ideia formal a respeito disso. Eu acho que as relações entre o homem e o animal, elas têm que ser relações de ganha-ganha. O animal deve vir ao convívio com o homem para que ele traga benefícios para essa qualidade de vida das pessoas. Mas existem relações de pessoas com animais que elas se tornam dependentes, elas se tornam doentia. Isso também não é bom. Qualquer relação em que há uma dependência, aquela pessoa, ela deixa de sair, ela deixa de viajar, deixa de curtir as coisas boas da vida, porque ela tem medo de deixar o animal sozinho, que ela tem pavor só de pensar que ele vai ficar com medo de ficar sozinho. Quer dizer, isso tem que ter trabalhado também junto às pessoas. A pessoa acaba transferindo toda a afetividade que ela tem pro animal, isso também não é saudável. Não é, né? Saudável. Eu sempre falo que os animais não querem o mesmo que a gente. As pessoas, eu vejo com certo receio esse consumo mesmo exagerado, e você faz um ofurô, joga pétalas de rosa e põe um animal lá, ele está apavorado, ele quer ir para a casa dele, ele quer ficar no lugar dele deitado perto da cama ou em cima da cama se possível, mas ele não quer pétalas de rosa e ofurô e de madeira de madeira nobre. Porque ele não tem essa percepção, né, doutor? De forma alguma. De que a rosa que ele está ali é lá dos Alpes. Que forma. Se o ofurô é de carvalho, se a água é perfumada, ele não está nem sabendo. Não, eu falo para as pessoas que o que os animais querem é uma alimentação de boa qualidade e muito carinho. O restante, a roupinha, o sapatinho, isso aí é uma necessidade humana. É você impor a sua necessidade. Ah, mas eu acho bonito. Tudo bem, você acha bonito. Sob o ponto de vista do animal, o melhor para ele é andar como ele veio ao mundo. Pois é, que me perdoe, inclusive, quem veste os seus animais, esse gato e cachorro, mas me parece assim, eu que amo cachorro e gato, tenho em casa, tenho cachorro e tenho gato também, não tenho passarinho porque não se dá muito bem com gato, acho que não ia dar muito, já tentamos, não deu muito certo, doutor, passarinho e gato na mesma casa. Mas me parece que eles ficam desconfortáveis, esses meus animais, com quando botam um sapatinho, uma toquinha, alguma coisa assim, não é? Eu respeito muito, isso é uma coisa, eu respeito quando as pessoas falam, mas eu gosto de colocar. Perfeito, é importante. E eu acho que muito isso gira o mercado, tem muita gente que vai me falar, não fala isso, mas é uma opinião profissional. Sim, eu vejo isso todo dia no meu dia a dia e eu acho que eu devo falar, uma vez que eu não concordo com essas coisas. Então, pessoa quer usar, perfeito, quer usar, mas lembre, nosso clima é um clima tropical, nós temos muito calor, nós temos umidade de ar muito alta e tudo que abafa a pele do cão predispõe à formação de doenças. Então, as dermatites, as micoses. Então, a gente vê isso no dia a dia. Então, a gente importa, né? Você pega um cachorro como um Lhasa Apso, um Chow Chow, né? Animais bonitos, lindos animais, só que tem muito pelo. Pro nosso clima, é lembrar da década de 70, de 50 ou 60, que as pessoas andavam de terno na rua, né? Você pega as fotos antigas do Rio de Janeiro, tá todo mundo de terno. Mas como num país tropical você usar terno? Nós importamos as nossas, essas condições. Então, para nós, um animal ideal seria um animal de pelo curto, né? Um animal que viva bem no nosso clima, é um pelo curto. Então, esses animais de pelo longo são maravilhosos, são lindos, têm pelagem bonita, mas eles sofrem. Eu tive uma cachorra, uma Lhasa Apso, ela com pelo longo, eu via quando chegava dezembro, tanto que essa cachorra ficava o dia inteiro em ar-condicionado. Que vida que nós queremos para um animalzinho ficar o dia inteiro no ar-condicionado, né? Então, eu acho que as pessoas têm que pensar um pouco sobre o ponto de vista do animal, não só o ponto de vista dela. O senhor falou nas doenças e nos cuidados, a gente tem uma preocupação muito grande agora aqui em Foz do Iguaçu, assim como em outras cidades, com a leishmaniose. Tem dado vários surtos, a gente sabe que tem uma preocupação muito grande aqui na cidade com isso, e preocupou também tanto os proprietários de animais quanto as autoridades do setor também, né, doutor? A respeito desse assunto, eu tenho algumas ponderações. Primeiro, que essa doença não chegou por acaso aqui na nossa cidade. Há cerca de 4 anos atrás foi formada uma comissão, foi nomeado pela Câmara Municipal uma comissão de profissionais e pessoas da sociedade para estudar uma forma de controlar essa quantidade de animais abandonados que nós temos na cidade. Pois bem, essa comissão, ela foi formada, nós trabalhávamos doando nosso tempo à municipalidade, fomos na Câmara Municipal, desenvolvemos um projeto técnico baseado numa lei de uma cidade do interior de São Paulo, em que esse projeto previa as campanhas de castração. Essa lei foi levada à aprovação, ela foi aprovada, e essa lei está engavetada porque ela demanda regulamentação, e isso vem da prefeitura, o prefeito tem que fazer essa regulamentação. Pois bem, estamos falando de leishmaniose. Bom, a leishmaniose, ela é transmitida unicamente por um mosquito. O mosquito pica um animal, um cão contaminado, e depois esse mosquito voa e pica um outro cão sadio, ou pode picar uma pessoa também, uma criança, e transmitir esse parasita. E isso pode, em 6%, cerca de 6% das pessoas que desenvolverem a forma visceral, elas podem ir a óbito. Então é uma doença muito séria. Mas que isso tem a ver com os cães abandonados? Tem a ver que o mosquito não sai de um canto e vai para outro sozinho. Quem leva essa doença são os cães errantes, são os cães que estão abandonados, que estão soltos nas cidades. Então, como que esses animais chegam à rua? Esses animais chegam à rua porque aquela pessoa, aquele proprietário, de alguma forma não tem como segurar ele dentro de casa. Aquela cachorrinha, ela entra no cio, ele mora numa condição, às vezes numa condição que não tem uma cerca, ele mora numa casa, às vezes, que não tem essa condição de reter o animal ali dentro. Essa cachorrinha sai no cio e aí lá ela encontra um monte de cachorro e cruza. Essa cachorrinha produz 6, 8 filhotes, ele acaba arrumando dono para 2 ou 3 vizinhos, e depois o restante não tem o que fazer, ele pega, põe no carro e vai lá do outro lado da cidade e solta o cachorro. Esses filhotinhos ficam abandonados e são os animais abandonados. Então, o que fazer para que isso não ocorra? Então, nós temos que fazer um controle dessa população, né? Essa cachorrinha que teve esses 6 filhotes, ela deveria ter sido castrada. E esse proprietário deveria ser responsabilizado pelo cuidado com ela. Se ela sai na rua e ela foi encontrada na rua, tem que ter uma identificação de falar de onde que veio essa cachorra. Veio da casa tal, do fulano, da rua tal. Ela saiu, né? Isso. Essa lei previa tudo isso. Ela prevê, na verdade, tudo isso, a identificação através de microchip, colocar aquele animal, ligar ele a um proprietário. Além disso, o projeto de castração, que deveria começar pela região onde há mais carência, seja carência econômica, já que as pessoas não têm dinheiro para pagar. E aí, as pessoas acabam chegando até nós e dizendo assim, puxa, mas se a gente não tem nem dinheiro para a saúde, né, do hospital, por que que a gente deveria cuidar dos cachorros? A gente deveria ter dinheiro para o hospital e deveria ter dinheiro para isso também. E para isso também. Né? A quantidade de dinheiro aplicada nesse projeto, ela praticamente não é um dia de gasto no hospital. Eu ia dizer, o custo é muito menor, né? Muito menor. Até porque, eu imagino, como o senhor falou, que tinha essa comissão formada aí, profissionais dispondo do seu tempo, imagino assim, que esses profissionais também trabalhariam dispondo do seu tempo e o poder público arcaria com despesas de medicação, né? De instrumentos para fazer essa esterilização. O projeto, ele prevê um contrato entre, assim, ele ser feita uma licitação, as clínicas que predispusessem a participar desse projeto de castração, elas deveriam fazer um cadastramento, então existiria um valor para cobrir o custo dessa cirurgia que a prefeitura repassaria às clínicas da cidade que se dispusessem a fazer. A prefeitura iria cadastrar então essas pessoas que não têm poder econômico para pagar uma castração, então participaria então as pessoas de baixa renda que têm um cachorro, eu recebo um auxílio do governo, então inicialmente foi pensado, quem recebe, tem um cartão do Bolsa Família lá e que tem uma cachorrinha que quer castrar, então vai fazer o cadastramento lá, vai lá e ele vai na clínica, apresenta aquela requisição da prefeitura, é castrado e é dado todas as condições. Então, o projeto já foi desenvolvido em várias cidades e ele funciona, mas tem que ter vontade política. E para isso, os governantes têm que estar aceitando essa ideia, né? Se não aceita, é muito difícil. Verdade, o garçom tocou num ponto assim, bem delicado, que isso é vontade, é predisposição de se fazer, né? Mas hoje, a saúde hoje, e não é só aqui em Foz do Iguaçu, em todos os lugares, na grande maioria do Brasil afora, encontra muita dificuldade, mesmo encontra em crise, parece meio assim paradoxal, né? Puxa, mas aí eu estou com tanto problema aqui, vou dar atenção para cachorro. Em compensação, traz doença também esses animais que estão na rua, Cris, como você acabou de falar, né? Ô Cris, às vezes a gente ouve, por ignorância, claro, das pessoas falar assim, puxa, com tanta criança passando necessidade e as pessoas gastando com cachorro. Olha, eu acho que uma coisa não é impeditiva da outra. Você pode ajudar as pessoas e você pode cuidar dos animais também. O fato de você cuidar das pessoas não quer dizer que você deve negligenciar a importância que essas questões têm junto à sociedade. Eu tive casos já, Cris, de animais, de pessoas que são sozinhas, que tem aquele animal como um ente da família e descobri que aquele animal é um portador de leishmaniose. E sabe qual é o tratamento para leishmaniose? Você sabe, é eutanásia. É eutanásia, né? Não tem, uhum, não tem saída. E você tem que falar para aquela pessoa que aquele animal que ele tem como praticamente um filho vai ser eutanasiado. E ele fala por quê? Porque o poder público foi ausente em cumprir as funções dele enquanto prevenção. Ele deveria ter prevenido essa quantidade de animais abandonados na rua, ele deveria ter feito a parte que coubesse a ele, porque esse cidadão está sofrendo por uma falha do poder público. Pois, e aí o que a gente, eu ainda não vi caso, mas eu já ouço alguns comentários, inclusive a gente já entrevistou aqui algumas pessoas ligadas a ONGs, né, que cuidam de animais, falando justamente isso aí, esses animais que estão na rua, tipo assim, passa a carrocinha, leva um monte, aí leva lá para o CCZ e às vezes sacrificam, não é a melhor saída. Outro dia, inclusive, eu vi na capa da Gazeta do Iguaçu justamente isso, o número de animais de ruas, de cachorro, principalmente cachorro de rua aqui em Foz do Iguaçu. Eu moro lá na Vila, é uma região que tem muito cachorro e gato na rua. Nós temos que fazer algumas ressalvas. O Centro de Controle de Zoonoses, ele vem cumprindo essa questão de capturar animais na rua e fazer eutanásia, isso já ficou no passado. Né? Isso teve uma época que foi feita, até a evolução da legislação hoje impede que se faça eutanásia por fazer. Há que se ter uma justificativa, o animal tem que estar sofrendo, tem que ter uma doença terminal, então você não pode simplesmente... Sabe por quê, Cris? Às vezes as pessoas também, o ser humano é complicado, né? Aquele cachorro que era maravilhoso, queridinho, ele ficou velho, e ao ficar velho, ele começou a dar trabalho, e a pessoa fala assim, bom, esse cachorro já está dando muito trabalho para mim, eu vou lá, vou levar lá no CCZ, ou vou levar na clínica, eu vou fazer eutanásia nele. É simples assim, né? Se pudesse fazer com os velhos, galinhos, muitas famílias fariam. É, eu ia dizer justamente isso, como não tem asilo para levar os animais, então aí é mais fácil levar para o CCZ. É mais fácil, né? É mais fácil levar lá. Então, isso foi proibido. O Centro de Controle de Zoonose, há que se dar esse crédito, né? Isso não é feito mais. Se você pegar um cachorro e chegar hoje lá, eles precisam de um laudo veterinário provando que aquela doença é terminal e que aquele animal está sofrendo por causa daquilo para ser feita eutanásia. Tudo bem, isso foi um avanço até então. Mas há que se melhorar isso, né? Essa doença, a leishmaniose, ela está entremeada. Eu fiz eutanásia numa cachorra que foi encontrada na Avenida Brasil. Uma cachorrinha, clientes pegaram e estava ali na Avenida Brasil e levaram, né? E eu fiz o teste com todas as características, as escaras, as doenças de pele caracterizadas, andando no meio das pessoas na Avenida Brasil. Então, riscos existem. A partir do momento que fizer um diagnóstico em que o ser humano vier a óbito em Foz do Iguaçu por uma leishmaniose, aí a história vai ser diferente. Enquanto está no animal, fecham-se os olhos. Essa é a verdade. É, e aquela coisa primeiro acontece para daí agir, né? Mas isso a gente já vem falando há muito tempo. Como eu disse, o projeto já está na mesa, está engavetado, provavelmente lá foi feito já reuniões, né? No sentido com a própria prefeitura, o prefeito também. Ficou-se de marcar, de dar um resultado, uma posição, mas infelizmente a gente, na iniciativa privada, a gente sabe que não é complicado de fazer. É simplesmente você tem uma estrutura, você tem um centro de controle de zoonose com profissionais muito bem capacitados. Você tem as secretarias todas no município muito bem capacitado. É questão de falar assim, eu quero fazer, eu vou ajudar essa cidade. Uma cidade turística, que a gente passa nos lugares assim, um monte de animal solto. Como que pode? Não pode. É, e pra gente que gosta de animal, assim, né, eu tenho um carinho muito grande, portanto, por cachorro e gato, o senhor que trabalha com isso, a gente realmente fica horrorizado de ver nessa situação e sabendo que eles podem transmitir essas doenças e só por falta de cuidado mesmo, né? Infelizmente, a gente chega à conclusão que as coisas só vão a reboque. A partir do momento, como disse, que tiverem acontecendo problemas com as pessoas, né, a leishmaniose, então quando ela tiver, aí sim que o poder público deve acordar. Mas eu diria sim, eu acho que é uma falta de visão, porque essa questão do cuidado com os animais é um gancho tão importante que as pessoas valorizam tanto, que qualquer político poderia pelo menos valorizar um pouquinho disso, e político gosta de sucesso, né? Se ele tivesse um pouquinho mais de compreensão, que ele fazendo isso, e é tão pouco diante de um orçamento do município, ele faria um bem, tão bem para a carreira política dele, porque as pessoas veriam ele como uma pessoa que gosta de animais, e isso é muito bom. E por parte das clínicas, tem essa boa vontade de fazer essa parceria com a prefeitura? Sim, as clínicas já fazem isso, atualmente as clínicas fazem, eu pelo menos ajudo as ONGs, e tenho certeza que muitos veterinários fazem isso, porque no fundo a gente acaba ficando contagiado por essa situação, né? A gente chega lá, a pessoa olha, encontrei na rua, vê o que você pode fazer, mas eu não tenho condições de tratar, como é que nós fazemos? Aí você acaba dando um jeitinho, mas você fala, puxa vida, um sete daqui, o outro lá, eu ajudo dessa maneira, você ajuda dessa maneira. Vamos ajudar nós dois, você faz um pouco, eu faço um pouco, mas aí você fica pensando, fala, puxa vida, o poder público, cadê ele? Onde que ele está nessa história? Na questão da leishmaniose, não há uma única medida que você fale assim, olha, o poder público está fazendo alguma coisa. Não há. A única coisa que existe é eutanásia. Deu positivo, leva lá no CCZ. É mais prático. Eles fazem eutanásia. Mas e aí? É assim que o poder público age? O senhor falou nessa coisa dos cuidados, os cuidados têm evoluído, a lei também de proteção aos animais evoluiu bastante também. É verdade. Então, hoje, até algum tempo, os maus tratos aos animais, no máximo rendia ali somente uma reprimenda, alguma coisa assim. Hoje não, hoje a pessoa que maltrata animais, a gente viu agora essa semana aí, né, o rapaz lá maltratando a cachorrinha, o pessoal vai preso, paga multa, fica bastante complicada a situação, né? Eu acho que, no fundo, a sociedade tem um pouco de hipocrisia, né? Nós temos hipocrisia, porque você não pode matar ou bater num cachorro, mas você pode matar e comer uma vaca. É aquele paradoxo que a gente falava agora há pouco, né? Você não pode comer um cachorro, mas você pode comer uma vaca, uma picanha, quem não gosta, né? Em compensação na Índia, né? Nas Chinas é o contrário, você pode comer um cachorro e ai, se você fizer qualquer coisa com uma vaca, né? Exato. Então, eu diria assim, que as pessoas, às vezes, elas defendem uma coisa tão empolgadamente, né? Que chama atenção, né? Chama atenção, e a gente vê essas publicações nessas redes sociais, as pessoas indignadas, picadas e tal. Mas aí ela vai lá e come uma picanha gostosa, que aquele bicho morreu, aquele bicho levou uma... Ele foi criado, né, de forma... E foi criado para aquilo, né? Pra aquilo. Engordado, foi bem cuidado. Então, no fundo, eu acho que existe muita, muita hipocrisia nas pessoas, né? As pessoas gostam daquilo que destaca, que sai, que chama atenção, né? Mas a gente vê, né? Já foi uma grande coisa aqui, a questão da proibição do rodeio, esses maus tratos. Eu realmente não concordo também com esse tipo de... apesar de que muita gente até acha que isso é um esporte, né? Mas eu não gostaria de ser o boi que tá pulando lá. Nem quem está em cima do boi gostaria de estar do lado contrário, né? Então, eu acho que muita coisa a sociedade tem que evoluir ainda, né? Nós estamos ainda num caminho, a evolução está acontecendo, muitas coisas hoje são muito melhores do que eram no passado, mas eu acho que havia espaço para que isso caminhasse mais rápido, né? Se a sociedade tivesse um pouquinho mais de conscientização, e essa conscientização vai vindo com o tempo, talvez. Eu acho que tem muita coisa para melhorar. Essa disposição, essa boa vontade dos profissionais já é meio caminho andado. Vamos esperar então agora que o poder público faça a sua parte, que as pessoas continuem conscientizando-se, né, da importância de bem cuidado. Você tem um animal de estimação em casa, cuide bem dele, dê carinho, na medida certa, não trate ele como filho, porque ele não é um filho, mas, né, trata com carinho aquela coisa toda. Né? Olha, você falar que ele não é o filho, você está chateando muita gente. Ah, é verdade. Me perdoem quem trata de o que se chama o cachorro de filhinho, que fala bem com a mamãe, porque eu não falo assim no meu filho, com meu cachorro, mas eu trato com, confessar que eu tenho também a minha falha nisso, doutor. Se eu chamo o seu cachorro de filho, eu posso ficar ela dorme no meio da cama, junto comigo. Eu sabia, tava legislando em casa própria, vem cá com o papai. Normal, mas a minha gata também dorme. Olha, mas eu vou te falar, a gente com o tempo, você começa a ver o seguinte, você trabalha o dia todo, você vê, e aí você, às vezes, o filho, você chega em casa, tá de cara virada, não sei o quê, mas o cachorro tá lá te esperando sempre com o rabinho abanando. E é verdade, você briga com ele, vem pular e você xinga, vai pra lá e tá... Daqui a pouco ele tá ali, você tá ali, faz uma paguinha na cabeça pra ele, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho, o que a gente precisa hoje talvez seja um pouco disso, né? É verdade. Esse aqui, então, essa conversa muito gostosa, rendeu bastante, já fica o convite pra gente, porque tinha mais assunto pra gente abordar aqui, doutor Paulo, faltou tempo pra gente, mas a gente já vai voltar, conversa novamente, doutor Paulo Henrique da Silva, veterinário, professor do curso de veterinário lá do Anglo-Americano. Sim, né? Professor. E também lá proprietário da clínica Pet Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. E o CBN Entrevista volta no próximo sábado. Um grande abraço e até lá. CBN Entrevista.